Eu quero ouvir! Acaba de chegar, som de visão, haha, pode acreditar. Tomando as ruas, tomando de assalto. Gospel rap, som em cima, vamos voando. Fazer nosso papel, sou do céu, saqueando o inferno para povoar o céu. Evangelismo desse rap, eu tô aqui. Se o diabo vacilar, a vou invadir. Ele vai cair, vem aí. A mensagem vou pregar, e os doidos vão ouvir. Vão pirar, e pá, vão aceitar. E Cristo em sua vida vai entrar. O comando aqui é Deus, pode acreditar. Capone, é Finlândia e pá, pá, pá. Guerra santa contra o sistema do diabo. Rap gospel é de frente no ato. Prepara-se com armadura suprema. Aí fulano é nós em cima, trema. Um, dois, preparados para a guerrilha. Três, quatro, estamos agora na trilha. Preparados para fazer o arregaço. A minha parte é assim, eu mesmo faço. Aliado de Jejunho nos esforços. Atenção, invadir, ninguém se mete. E aí, Patino, chega aí. Tô tentando jogar o calibre pra trás. Que onda é essa? Ei, qual que é, maluco? Quero ver. O meu estilo é pesado e vai ser meu chão. Vou saquear o inferno com a Bíblia na mão. O meu estilo é pesado e vai ser meu chão. Vou saquear o inferno com a Bíblia na mão. O meu estilo é pesado e vai ser meu chão. Vou saquear o inferno com a Bíblia na mão. O meu estilo é pesado e vai ser meu chão. Vou saquear o inferno com a Bíblia na mão. Meu nome é Patino, nós outros minha amiga, eu sou revolucionário. Me leve, me canciona, eu vivo lá seguir. E sempre é assim, hoje mesmo vou cambiar. De forma de ver, de mirar por um ser benigno, muito forte. Jesus, tu nome é Jesus. O Cristo, Senhor de mi vida, mi Dios. Patino, repito, el vuelto, un lápiz, la roma, metido, agresivo, el paso, no para rimar. Soldado de dos, dos palabras, pa, pa. Agora que nós outros não teníamos o chão normal e tal, não é o que eu queria. Os sacos do meu nosso tempo ali. Isso é minha capacidade de rimar. Me dá licença, compadre, que agora eu vou pensar. Ha, ha, cheio de ideias para que der via. Soldado do bem na ativa, pode botar fé. Compreende, entende e se arrepende. Com as ideias, é compadre, não se vende. Então me diga, me diga, me diga. Me diga o que é que é. Então me diga, me diga, me diga. Me diga o que é que é. Então me diga, me diga, me diga. Me diga o que é que é. Então não venha atrapalhar. Então me diga, me diga, me diga. Me diga o que é que é. Me diga, me diga, me diga o que é que é. Me diga, me diga, me diga. Me diga o que é que é. Se você não me ajuda, então não venha atrapalhar. Você tá falando demais, tá? Me atrasando, olhando pra tudo que eu falo, tá? Me criticando, meu jeito, meu estilo, meu jeito de falar. Segura a onda, maluco, que nós vamos saquear. Nós vamos saquear. E nós vamos saquear. E nós vamos saquear. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, isso.